Este é o Trailer Cast no Nerd Drops. É, e sejam bem-vindos ao 11º Nerd Drops Trailer Cast, dessa vez composto por Luiz Sussi. Em A Voz do Silêncio. E o nosso novo velho colaborador já, né, que tá engavetado vários projetos, o nosso querido psicólogo, não, ele não mexe com remédio tarja preta, nosso querido Neto. Olá, olá, amiguinhos, eu sou o J. Simão Neto, também conhecido por aí como o Pequeno Jedi, mas não sou louco o suficiente pra ficar imitando, usando a força em porta de shopping, nada disso não, sou normal, é só um apelido. Nem tão normal, né? Ah, não, em minha defesa... Contrário, né, por aí. Em minha defesa, vai, quem nunca chegou na porta de um elevador e fez imitando a força assim, vai, todo mundo já fez. Não, eu sou normal, eu acho. There is no try, né? É. Mas é isso aí, então a gente tá de volta com o 11º programa, hoje falando de dois filmes, né, que estrearam na última sexta-feira, no dia 2 de março. São eles o queridinho aí de Cannes, o semi-ação, semi-roteiro denso, Drive, com Ryan Gosling e o Bryan Cranston, né, que todo mundo conhece aí pela série Breaking Bad. E o segundo trailer, né, a franquia Anjos da Noite volta já com o seu quarto filme, O Despertar. E aí os comentários você confere logo a seguir. I drive for you. You give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Aí falando do primeiro filme Drive, que lançou nesse dia 2 aí, no último dia 2, sexta-feira, com Ryan Gosling, né, compondo o núcleo central do elenco. Você consegue dizer que esse filme foi bem dirigido? Olha, pelo Ryan Gosling, pelo menos que a gente nota sim, né? O diretor dessa vez ficou olhando, né? Quem dirigiu foi o Ryan Gosling. Bom, e é isso aí. Ele é dirigido pelo diretor dinamarquês, segura aí, Nicholas Winding Refn. Fala isso rápido às vezes. Não, nem a pau. Eu acho que todo mundo que chama Nicholas, a gente carinhosamente deveria chamar de Nicholas. Ou Nicolau, né? Pode ser. E, bom, além do Ryan Gosling, tem a Kerry Mulligan e o Bryan Cranston, né? Que é um dos melhores atores de séries dramáticas da televisão, com o Breaking Bad, que a gente comentou logo no início. E o filme, ele conta a história de um piloto, de um dublê, na verdade, de cenas de Hollywood, que durante o dia ele trabalha, né, com, digamos assim, um trabalho por vias legais, e à noite ele é simplesmente um piloto de fuga para criminosos, né, e nisso tudo ele fica dividido no interesse romântico de uma mulher que, ainda por cima, tem o seu marido como um ex-presidiário, né, cara? Sempre fica aquela dúvida, né? Por que que tem que ter um par romântico, né? Por quê? Ah, mas ó, se você parar pra pensar, a gente tem aqui os nossos par românticos. Se bem que aqui é um trio, né? O Oliver, o... Eu tava esperando, velho. Puta que pariu. Esse daí não confunda par romântico com suruba. Ou homenagem à Troa. É. Tá, o roteiro aí é do Hossein Amini e o James Salles. Eu não sei se é um roteiro adaptado, no caso aí, ou se é o roteiro original. Mas, enfim, é um filme que, segundo eu vi, conseguiu levantar a plateia em Cannes, cara, em aplausos por cerca de 15 minutos, cara. Caramba. Entendeu? Meu, sem mencionar isso daí, em Cannes, né, ele ganhou por melhor direção. Pô, pode falar o que quiser desse filme. A única coisa boa desse filme é a Christina Hendricks. É a mocinha do filme aqui? A gatinha que ele pega? Não sei, é uma ruiva aí... Não, acho que é uma criminosa, né? É, essa mina já é criminosa, porque ela roubou meu coração. Boa, cara, foi boa. E bom, e no Oscar ele foi nomeado por edição de som, né? Sem mencionar no que eles ganhou no do BAFTA, no Austin Film Critics, em Chicago. É um filme que, pelo menos, cara, ele tem, se eu não me engano, cerca aí de umas 40 nomeações, mais ou menos. Indicado em 40 prêmios, sem mencionar... Aqui, ó, 56 prêmios, no quais eles ganhou 39. Cara, ó, eu tô vendo aqui também no site, eles ganharam aqui com Best Movie, né, de 2011, Cannes. 81 Top 10 Lists, eles entraram. 8 Broadcast Film Nominations, ou seja, 8 nominações de broadcasts. E 4 Spirit Awards, Independent Spirit Awards. Ou seja, assim, vamos falar assim, pra um filme que tá pra ser lançado, né? Estão se esperando bastante, tá rolando uma expectativa bem grande desse filme aí. E pelo trailer também ele aparenta ser uma coisa bem legal. Eu vou falar pra vocês que eu vou ver no cinema. Eu vou sim, com certeza. Eu só falo uma coisa, Christina Hendricks. Ai, caramba. E digo mais, Christina. É, o filme me ganhou nessa parte aí. I drive. Interessante desse filme, porque ok, o trailer ele mostra bastante cenas de ação, mas ele com certeza não vai ser um filme de ação, né? Ele vai trabalhar com aquela coisa do roteiro denso, né? De uma sequência de histórias que se cruzam entre os personagens e tal. E isso a gente consegue ver, né, cara, na quantidade de pessoas no elenco, né, cara? Pô, Albert Brooks, o Oscar Isaac aí, se não me engano, ele fez também o... participou lá do Robin Hood, do Russell Crowe e tal. Quer dizer, e tem o... como que chama? Ron Perlman, né, cara? O nosso querido Hellboy também no elenco, estando aí num papel de mafioso e tal. Ou seja, vai ser um... o que o Scorsese não fez no Hugo Cabret, vai ter tudo aqui na mão do diretor dinamarquês aqui, o Nicholas Winding. E o que eu achei legal também foi a parada, né, de ele ter essa vida dupla, né, cara? Porque ele é simplesmente um profissional, né, no ramo de dublês em Hollywood, durante o dia. E de noite, cara, ele se transforma num piloto de fuga de criminosos, cara. Tenho quase certeza que isso é uma adaptação do jogo. Se alguém que estiver ouvindo isso, por favor, me ajuda. Me ajuda, cara. Coloca aí nos comentários. Porque eu tenho certeza que é a adaptação do jogo, que o jogo era exatamente isso. Você era um motorista que você poderia escolher... Manja tipo um GTA, só que com missão. Tipo, mas não então, era tão sandbox. O Drive 1, você era um policial disfarçado e era essa a premissa do jogo. E eu acho que tem a ver sim com o jogo. Aqui é o criminoso disfarçado, né? É, de bom moço. Só mudou os zeros de lugar, né? Ah, no final das contas é tudo igual, velho. Eu achei que esse cara tá fazendo muito panca de 007, não tá, não? Tipo, tem o Ryan Gosling? É, o... sabe esse último 007, o loirinho? Tá muito com panca. Tá, tá. O pessoal tá indo muito nessa premissa daquele herói caladão, né? Que sofre sozinho. É moda, né? É, parece que isso é uma tendência, assim, né? Pelo que o pessoal anda falando lá fora, o papel dele é justamente esse, cara. É um cara caladão, que não se expressa muito, porém na hora de agir ele sabe o que fazer. Uhum. O Ryan Gosling ele já foi o Geleia, não foi? Geleia? Dos Caça-Fantasma? Com esse nome, mano. Pariu, viu? É, e o Ryan Gosling também ele tá vindo de uma sequência de filmes, né, que o pessoal anda gostando bastante, assim, pelo menos na parte artística da coisa, né, cara. Ele tá vindo aí do Tudo Pelo Poder, que se eu não me engano é junto com o George Clooney. Tem um crime de mestre que ele fez lá, mas esse daqui é mais um filme meio pop, né, com Anthony Hopkins e tal, mas é, ele tem vindo de bastante filmes assim com cunho mais artístico do que aquele apelo popular, né, dos grandes blockbusters aí, então ele tá vindo que eu acho que é um ator, uma nova geração que pode ser que ele fique, né. É, tudo vai depender dos próximos trabalhos, de quem vai convidar ele pra fazer o quê, que tipo de filme ele vai fazer, porque a gente sabe que não é bem assim, não depende só do cara, né. Mas ele fez aquele Cálculo Mortal com a Sandra Bullock, lembra? Ele é um dos dois moleques lá. Ele era um contador psicopata? Não é bem isso. Mortal. É uns cara louco que queria cometer o crime perfeito, né, cara? Sem deixar vestígio nenhum por trás. Né? E no elenco contava com ele, né, com o Ben Chaplin, com a Sandra Bullock e com um ator que faz lá o Boardwalk Empire, que é o Michael Pitt. I drive. partindo pra expectativa de cada um, todo mundo viu o trailer aqui. Neto, você me deu uma nota de 0 a 10. Pra o que você acha de expectativa desse trailer? Ah, eu sou meio chato, porque é o seguinte, eu não gosto de ver trailer, mas eu vi pra gravar isso. E pelo que fazer eu vi... O quê, né? Cacete, eu odeio ver trailer, cara, porque as principais cenas do trailer tá lá. Eu acho que o diretor do trailer tinha que ser o diretor do filme, mas tudo bem. Pelo que eu vi, cara, eu gostei muito da fotografia, gostei muito das imagens, gostei das poucas cenas de ação que apareceram. Eu achei a história meio batida, mas se for realmente adaptação do jogo, por favor, me ajudem a comprovar isso. Se for adaptação do jogo, tá valendo, porque se não for, achei meio batidão a história. Eu vou dar 8.2 pela expectativa, porque muita gente premiou, já passou, muita gente tá falando bem. É. E eu fiquei na pé, eu por mim não daria uma nota tão alta, mas eu acho que muita gente já premiou bastante isso daí, então aumentou minha expectativa e eu vou comprar. As nossas opiniões tá muito baseada no hype, né, cara? Que... Tá, eu não tenho como, assim, se eu fosse falar pra você, assistir agora o trailer, não sei de mais nada, só vi o trailer, que nota eu daria? Eu daria um 6.8 pela história, porque eu achei meio batidão, e sabe quando eu tô com medo de já estar prevendo o final? Manja? É que quando a gente fala de um piloto, um dublê, né, de filmes de Hollywood, ou eventualmente uma batida ou outra vai ter, né, cara? Então, uma explosão. Imagina o Michael Bay dirigindo isso. Nada. Então, eu vou dar pelo hype mesmo um 8, vai. Já diminui 2 pontos. 8. Sussi? Ah, bom, a minha nota, quem me conhece sabe que eu ia aí chutar um 1,5, 2, no máximo. Mas como tem a Cristina e ela roubou meu coração, 10. Mas 10, né? É 10. Tá bom, 10. Tá bom. Eu vou aceitar o seu 10 tranquilamente, porque muita gente tá dando a mesma nota aí. Não pela Cristina Hendricks, é claro. Mas... Cara, ela é por ela. Não, é por ela. É Hendrix mesmo o nome dela? É, a mina que faz aquele seriado lá, a peituda ruiva lá. É Hendrix com final CK, viu, né? Já imaginei a musiquinha do Jimmy. Ah, mas vale a pronúncia, vai, pô. Eu, na minha opinião, eu vou ficar com o Neto, vou dar uma nota 8. Eu, na verdade, além do trailer, eu vi um vídeo que foi lançado assim. No torrent? eu sou o beta tester de Hollywood, viu? Não fale assim comigo. Assistir Wolverine sem efeito especial nenhum. Nossa, cara, épico. Wolverine versus Green Scream, né, velho? Wolverine versus Chroma Key, December. Eu tinha visto, saiu antes um vídeo promocional, né, que é um pedaço do filme, acho que duravam, sei lá, uns 3 minutos do filme, na verdade. E o que me chamou a atenção, cara, é que o filme, ele tem uma ação meio anos 70, assim, sabe, tipo Operação França e tal. E a trilha sonora, cara, ele dá, sabe, aquela coisa entre os anos 80 e 90, cara. Então acho que, assim, a direção de arte, né, tanto da parte de arte, de ação e cara, e outro quesito que a música em si, né, que é algo relacionado a cinema, que a gente tem que considerar também, cara, assim, coube muito bem nesse pedaço que eu ouvi do filme, cara, e eu tô apostando nessa nota 8 aí. Eu tô achando que é o filme, inclusive, quando for ver, eu posso, quem sabe, aumentar essa nota, cara. Mas eu, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, além do trailer desse vídeo promocional, gostei bastante, minha nota é 8. Você sabe quem é a Cristina Hendricks? No filme? Não, na vida. Não. Cara, quando você vê esse filme, sua nota vai subir pra 12, 13. Bom, então, né, fazendo as nossa média aqui da nota nas três opiniões aqui, a minha, do Neto e do Sus, o filme acabou com uma média de 8.6, que eu acredito que, meu, uma média boa, né, pra você que tá interessado aí. O filme tá em cartaz desde da última sexta-feira, então, cara, pela média, acho que vale o ingresso, né? Eu irei ver, com certeza. Quem sabe depois até a gente faz aí um reviewzinho no blog aí pra o pessoal ter a homenagem póstuma do filme. E a segunda e última última atração deste podcast aqui é Anjos da Noite 4, O Despertar, né? Pra quem confere aí o título original, Underworld. Cara, primeiro tem que dar um prêmio por esse filho da puta que deu o título de Anjos da Noite pra um filme que originalmente chama Underworld, né, cara? Underworld também não é o nome do filme do Galrinha lá? Ou... Não, cara, aquele é Waterworld, caralho. É sempre, né, cara? Nossa, que dificuldade que eu tenho com isso. Tirando esse problema de tradução de título das distribuidoras nossas, seja lá quem for o responsável, tá chegando um quarto episódio da franquia, né? Pelo menos um ponto positivo aqui, já confessando que eu não gostei do que eu vi, é a volta da Kate Beckinsale, né? Considerada uma das mulheres mais lindas do mundo aos seus... Sei lá, deve estar pra chegar aos 40, imagino, já, né? Sério? Sério, cara. Pô, há 10 anos atrás ela tinha 30 e pouco, porra. Então, cara, então tá de parabéns. Né? Deixa eu ver aqui, não. Vamos dar fundamento no negócio. 40 anos. Olha, em cima. Em cima, hein? Meu, e chegando... Em cima nos dois sentidos, né? Que, na minha opinião, vou te falar, grande parte da carreira dela, cara, é meio apagadinho pra mim, assim, né? Eu não sei se é por causa daquele negócio de mulher frágil, né? Que ela sempre representou. Porque a última lembrança que eu tenho desses papéis fraquinhos dela... Foi naquele filme horrível lá do Pearl Harbor, do Michael Bay, né? Que ela fazia uma dessas enfermeiras, santinha e tal, que acabou sendo comida pelos dois caras principais do filme e tal. Sabonetona. Numa DP violenta, né? É, sabonetona, né? Não era tão santa, né, cara? É. E depois ela perdeu todo esse ar de ingenuidade em Hollywood, cara, depois que ela estreou no filme de 2003, né, O Anjos da Noite, o primeiro filme, que é simplesmente dirigido pelo marido dela, né, que é o Len Wiseman. E pra quem assistiu, né, Anjos da Noite, o roteiro, cara, a criação de todo esse universo, cara, faz parte de um dos atores, que é aquele negão lobisomem, né, que é o Kevin Grevioux, ele faz o lobisomem Raze, e por incrível que pareça, cara, o cara é roteirista também, além de ser um ator que tem a voz do Darth Vader natural, né? É verdade, cara, ele deu um vozeirão mesmo. Pô, cara, assustador, cara. Sabe o que eu achei do filme? Melhor ainda, sabe o que eu falei, achei da série inteira? Tensa e sombria. Encaixou, né? Ficou bom, encaixou. Ficou. Tensa, você diz, porque apertado naquele vinil, tudo fica tenso, né, cara? Cara, e outra coisa tensa é você continuar fazendo esse filme, né? Depois de que? 9 anos? Quase uma década, cara. 9 anos. O primeiro filme é de 2003 e acabou de gerar pelo menos que até a gente saiba, o último episódio aqui em 2012, cara. Agora, ninguém quer dar continuidade em filme bom, né? Tipo, De Volta para o Futuro. É, mas aí o pessoal tem respeito e medo de estragar, né? É, uma coisa, uma linha muito tênue entre você fazer uma maravilha e uma merda, né, cara? Então tem que tomar muito cuidado. Não, eu assistiria Titanic 2 numa boa. Você não foi ver o 3D agora? Eu queria, eu não achei. Achou. Eu queria assistir o Rei Leão também. As vítimas não iam gostar porque teria mais profundidade, né, cara? Com certeza. This is a new war. Primeiro filme, até que pra época, né, ele teve uma premissa original, que até então eu, pelo menos da minha parte, não lembro de outro filme contando uma história de vampiros versus lobisomens, né? Até então, a parada de vampiros com filmes de ação já tinha sido usada pelo Blade, né? Que foi praticamente ressuscitou a Marvel dentro desse universo dos cinemas, né? Que... Como que chamava aquele seriado daquela loirinha bonitinha que eu gostava? Buffy. Ah, tá. Não, pode prosseguir. É, então, assim, vampiros a gente sempre teve, né? Mas a mistura vampiro e lobisomem só foi existir depois do primeiro Underworld, né? Não, em Buffy já tinha, cara. Ah, mas você tá considerando Buffy mesmo? Fala sério. Cara, Buffy é uma obra-prima da TV. A gente tá falando de cinema. Ah, então... Truco, rapaz. E a gente tá falando de pós-produção boa também, viu, Susi? Eu gostava. Primeiro filme, na minha opinião, não sei a de vocês, o primeiro filme eu achei razoavelmente bom. Não vou falar que é mil maravilhas. Eu só acho assim, o assunto até então já tava bem batido, né? Não sei se vocês gostaram do primeiro filme. Eu gostei muito, cara. O primeiro filme, eu falo assim, eu achei ele um filme bom também. Gostei pra caramba, diferente do 2. Mas o primeiro filme eu gostei bastante. Eu lembro até que eu vi no cinema e pensei assim comigo, porra, tá aí, cara, é assim que eu imagino mesmo um lobisomem, assim que eu imagino mesmo um vampiro e tal. porque eu venho um pouco da escola do RPG, né? E eu imaginava mais bem aquilo lá, então me agradou. Eu gostei bastante do Colan da menina. Mas, enfim, aí veio o 2 e eu achei que, por mais que ele tenha aquela pós-produção foda, é um dos filmes que, em termos de efeitos visuais, cara, eu coloco na lista de um dos mais fodas. Muita gente não vê isso, mas eu sinto que a pós-produção desse segundo filme, que é o Evolução, né? Ele é muito bom, mas o roteiro, velho, a história é muito arrastada, cara, eu achei. Na verdade, eles usaram o 2 como um gancho enorme pro terceiro filme. Mas toda a série é muito bem produzida, cara, com relação à qualidade de efeitos especiais e tudo mais. É, o 2, na minha opinião, foi pra vender. Eles tinham que levantar uma grana e vamos fazer o 2 pra gente fazer a trilogia, porque tava naquele hype de fazer trilogias, lembra? Quase tudo que saía tinha trilogia. E aí eles fizeram o 2, então eu achei que o 2 foi meio que... Eu gostei da ideia. Né? É, isso. Mas eu gostei da ideia de, tipo, dele continuar logo assim que acabou o primeiro. O 2 começa bem. Mas eu não sei, eu também não sei explicar o que, que aconteceu, que ele dá uma escorregada naquela neve lá. Então, eu achei meio confuso, porque é o seguinte, eles têm uma história, eles abordam pelo menos os primeiros personagens que deram origem aos lobisomens e os vampiros, né? A mitologia que foi criada no filme. Esses personagens, eles estão no segundo, em tempos atuais, né? E tipo, isso daí tinha muito cara de ser um prequel, né? Poder, assim, ter sido aproveitado para um prequel, né? E eles usaram numa história mais moderna, né, e tal. E eu talvez achei que isso ficou meio confuso, assim. E até então, que é mais ou menos um gancho que eu faço, assim, que pro terceiro filme, que esse sim é um prequel, e o bacana é que eles aproveitaram todos aqueles atores principais do primeiro filme, eles estão lá, e o que eu achei, assim, bastante respeitoso, né, porque, pô, a gente vê muita sequência aí, que... Fato, verdade. É, que o ator não topa o cachê, né, e, meu, você pega aí, sei lá, Homem de Ferro, né, que o James Rhodes, eles precisaram trocar de um ator pro outro, né. Eu achei uma bosta. Tá tão grande esse cara, velho. Eu não gostei, cara. Eu não curto aquele ator, cara. Puta, a hora que eu vi que era ele que tava fazendo. Eu amei o Homem de Ferro 2, eu tenho os DVDs aqui na minha prateleira, mas ai, não gostei, cara. Bom, mas beleza. E o prequel eu achei interessante porque eles, assim, eles constroem toda aquela mitologia que foi apenas uma citação no primeiro, né? E foi um filme que eu gostei bastante e que, justamente pelo que eu vejo no trailer do Despertar, né? Que é o último filme, o trailer em questão que a gente vai falar agora, eu achei essa franquia Anjos da Noite muito irregular. Porque a gente pega um filme bom, um filme ruim, um filme bom e outro que, até onde a gente sabe, né? Tem cara de não atender às expectativas, né? Cara, não pode reclamar. Sabe por quê? É. Pega Velozes e Furiosos, contabiliza os bons e os ruins. Oh, o primeiro foi legal, né, cara? O primeiro até foi legal, época... Eu sei que o foco não é esse, mas Velozes e Furiosos é bom pra caramba. E o Vin Diesel tá impagável também naquele outro filme, Operação Babá. Ah, meu Deus. Maravilhoso. Podem atirar em mim, por favor. Operação Babá é bom. É aquele que a capa ele tem umas mamadeiras, assim, no, tipo corrente de metralhadora. Eu acho, inclusive, que você tinha também que assistir o Grande Dave, que já que a gente tá falando de filme que você gosta. Nossa. Como é de Murphy. Uhum, só filmaço. Então, falando do Underworld. This is a new war. Mas falando do 3, cara, o 3 eu achei que pra mim é o melhor da série. Eu gostei muito mesmo. Gostei da história, gostei dos efeitos, gostei da fotografia, gostei da atriz. Porra, que atriz é aquela, meu Deus. Não, cara, a Rona Mitra, velho, a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, tá certo que ela já fazia tempo que fazia uns filminhos assim, mais, né, fora de foco, assim, dos grandes blockbusters, tá? Fazia filme mais classe B, eu poderia arriscar dizer também. Uhum, uhum. E, cara, a primeira vez. Fantástica. Não, cara, pelo amor de Deus, ela e a Kate Beckinsale, cara, elas tinham que fazer um filme junto e explodir tudo, sabe? Puta, fechou, puta, acabou. Nossa. Pena que elas não fazem parte da mesma linha de tempo, né, da história do... Ah, é vampiro, porra. Entendeu? Então, mas ela morre, né, cara? Ah, ressuscita essa merda, o cara tava... Ressuscita, né? Exatamente. Porra, os caras ressuscitam dinossauro, não vai ressuscitar ela? É, um vampiro brilhando, por que ela não vai ressuscitar, cacete? Não, cara, cara, são duas atrizes aqui que, tirando o talento, né, o talento nas telas, né, a gente fica muito mais ludibriado com o talento físico das garotas, né, cara. A Rona Mitra... talento corporado, né. A Rona Mitra, cara, eu conheci num filme muito ruim do Christopher Lambert, que é uma versão moderna, sei lá como que fala, cara, do Beowulf, cara. Um filme que chama Beowulf, do Christopher Lambert, que é tudo com meio, sei lá, cara, meio steampunk com o antigo, com o novo. Cara, totalmente sem noção. E a primeira vez que eu vi ela lá, eu falei, cara, eu vou ver esse filme até o final. Por ela, né? Por ela, cara, mas... Porque até então, né, assim, a gente não saberia que ia ter um quarto filme, né, cara? E, pô, se for fechar uma trilogia, né, cara, pô, fecharam com chave de ouro, né, cara? Sim, sim, foi bom, foi bom. Então, esse filme eu dou 10 só pela Rona Mitra, cara. Olha aí. Fora isso, né, e eles pegaram todos os atores originais do primeiro filme, que é uma coisa que eu já comentei, achei bem bacana, né, ele deu... Quem assiste o terceiro filme, ele vai ter aquele ar de continuidade, né? Ou, no caso, de voltar atrás no tempo, né? Como é um prequel e tal. Então, esse lado do terceiro filme foi bem bacana também. This is a new war. Agora tá o trailer aqui do Despertar, né, que é o último episódio, que também saiu nesse dia 2, aí, sexta-feira passada. Então, assim, pelo que eu noto, pô, a gente tá falando de uma franquia que tem uma década de vida já, a gente pode dizer, né, 9 anos de existência. E eu pego o trailer, cara, e eu vejo, né, visualmente exatamente a mesma coisa que eu vi no primeiro, cara. A empolgação ainda tá lá, né, cara? Tipo, de ver aquela cena, o escambau. É como se fosse um remake do primeiro filme com uma história diferente, mas boa. Não que o primeiro tenha sido ruim, não é isso que eu tô falando, mas é como se fosse trazido... Mas é a atualização natural da história, né, cara? Como o primeiro filme foi bom, eu não acredito que esse filme vá ser ruim também, não. É, esse filme, o novo, pra quem não sabe, ele tem um ponto de partida meio diferente dos outros. Que é que, tipo, a existência dos vampiros e lobisomens finalmente é revelada pra toda a humanidade. Isso, e aí, e tanto que ocasionou até aquele seriado True Blood, né? Tô falando Deus. Sério, viu? aquela série, cara, foi literalmente os vampiros que saíram do armário, velho. Tu me desculpa. Inclusive, agora lá também tá com esse papo de vampiro e lobisomem, né? Só pra... Tá. Quem? O True Blood, a série. Ah, tá. É verdade, a gente esqueceu de comentar que o True Blood tá com essa premissa também, mas não é uma premissa original deles, né? Apesar que eles mexem com tudo quanto é tipo de criatura não. Sobrenatural, né, cara? Fada, True Blood é um buff moderno, né? A loirinha lá é parecida, né, cara? Filmado dentro de um puteiro, né, velho? A primeira temporada é muito boa mesmo, cara. Mas voltando aqui pro filme, dessa vez os humanos sabem que vampiros e lobisomens existem e eles criaram uma força-tarefa, cara, pra exterminar vampiros e lobisomens. E, tipo, tanto o vampirismo como a licantropia, no caso, né, seria o nome certo a se dar, é considerado como uma doença incurável. Então, o único remédio, cara, é matar. O nome certo, supondo que existisse, né? Exatamente, né? Eu tô me colocando dentro do universo do filme, né, cara? Claro, não. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Pra corrigir. Só que é óbvio, né, que a heroína do filme eles não podem matar, eles vão manter ela congelada durante quase 15 anos pra ela descobrir que ela tem uma filha híbrida, né, assim como o amado dela, tal do Michael, né, da linhagem lá dos Corvinos, né, o Michael Corvin, que é o cara capaz de carregar no sangue dele as duas variações aí, né, as duas anomalias, né, do vampiro e do lobisomem num corpo só, cara. E então a filha dela, que ela descobre ter aí depois, não sei como, né, Tommy, que é como que ela descobre se esse tempo todo ela tava congelada, quer dizer, alguém congelou, mas nem tanto, né? É, pelo que deu pra perceber no trailer, foi uma falha ali, deu uma tela azul lá no computador da criogenia e aí ele descongelou e ela saiu, parece que, pelo que eu entendi no trailer, né? Se eu não me engano, alguém liberta ela propositalmente. Uhum. E aí começa a história de novo. Mas, ou seja, por mais que tenha esse ponto de partida diferente, cara, eu não tô sentindo, assim, muita originalidade no resto. É, sendo bem sincero, né, é um, de novo, uma história clichê, até voltando até pra década de 80, só que ao invés de ser um brucutu, é uma gostosona, né? Então, tipo, eu tenho uma filha perdida e vou resgatá-la, e de praxe eu vou me vingar de todos vocês, e agora dá-lhe cena de ação. Então, assim, falta um pouco de originalidade em Hollywood, né? Devido ao roteiro do filme, que eu acho um pouco batido, um pouco maçante. Mas eu tô esperando bastante, cara. Eu acho que vai ser um bom filme, sim. Principalmente, um detalhe que eu acabei de ver, que o orçamento do filme é de 70 milhões. Não é, assim, um épico muito grande, não é um filmaço com um investimento gigante, mas também não é um filmeco. Então, dá pra esperar alguma coisa, assim. Você sabe uma coisa que eu tenho birra com filme de cinema? Porque, assim, quando eu vou no cinema, cara, eu espero ter entretenimento pelo menos durante 2 horas. É, sabe aquela hora que você relaxa e desencana por 2 horas? Exatamente, mas eu quero, tipo, o mínimo tem que ter 2 horas pra mim. Por isso que, assim, comédia, que geralmente é 1h30, cara, eu nem vou ver no cinema. Todas elas eu vejo em home video, sabe? Agora, este filme, cara, Anjos da Noite, 88 minutos, sendo que os 7, 8 minutos são destinados pros créditos, cara. Então, seja, é um filme que, no mínimo, ele deve ter só 80 minutos, cara. Então, assim, a gente sabe que, meu, roteiro não deu pra preencher tudo, né? É, exatamente. Então, é isso que eu tava falando. É um filme de 70 milhões, 80 minutos, que vem de uma franquia de um certo sucesso. Então, dá pra esperar coisa boa? Sim, dá pra esperar coisa boa. Mas... eu falei boca pensando em meia boca. Olha, o ato falha aqui, ó. Mas... dá pra investir, sabe? Então, minha dica. Não vou criar expectativas. Eu vou de mente vazia. Eu vou pra ver o que vai rolar. Não vou criar expectativa nenhuma do filme. Eu acho... É o que o Neto falou. A gente hoje vive numa época que não tem mais aquele filme legal. Porra, zumbi já é um negócio desgastado. O nego vai e começa a fazer... essas puta, não é review, como que chama? Zumbi tá desgastado pra cacete mesmo, cara. Não, que pega os remake e o cacete. Então a gente não tem hoje histórias de filmes como a gente teve há 10, 15, 20 anos atrás. Verdade, verdade. Pra você fazer um filme hoje, é que rola muita grana, mas você tinha que pegar na essência e perguntar, precisa de mais um? Porque se você parar pra pensar e falar, precisa de mais um? Porra, História Sem Fim tá aí. Sou doido pra ver História Sem Fim de novo, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que você, ao longo do tempo, vai vendo que não tem necessidade de mais um filme. Lógico, é um filme que é animadinho, é legalzinho, mas... E outra coisa, né, cara, você vê isso refletindo bastante em filme de cunho artístico hoje, cara, porque se tu vê a última premiação da academia, né, a 84ª apresentação do Oscar lá, cara... Boring. Não, tudo bem que foi boring, cara, mas a atenção que foi dada aos filmes de cunho mais artístico foi... muito maior que os anos anteriores, né, cara? Tá rolando um movimento meio cult, né, cara? Então, tanto quer dizer... que quem ganhou o melhor filme foi o artista, né, velho? O artista, então foi, né, assim, eu assisti o filme, gostei e tal, eu gostei, reconheço que o filme é bom, mas eu acho que foi uma guspida e tanto na cara da academia. Porque premiar um filme preto e branco e mudo, cara, quando todo mundo se esforçou pra fazer um roteiro legal, excelentes diálogos, uma fotografia complexa, né? E vem um cara... Mas aí que tá, cara. A gente acha que fazer uma parada dessa é fácil. Mas imagina o quão difícil é você ter um ator bom pra fazer aquilo. O cara é francês, o cara não é bom, ele é francês. O cara se superou, né, Susa? Não, o cara foi tipo um deus ali, sabe? Ele mereceu realmente, porque, cara... Bom, mas é muito difícil, cara, você fazer um filme desses, entendeu? E no final das contas, você aí acaba... Porra, por que ninguém... Sabe quem eu queria que ganhasse o Oscar de melhor ator? O Galifianakis, cara. Se Beber Num Case 2. Porque acho... também é um filme galhofa, né? Cara, é maravilhoso. Não, e quando ele chora, velho? Eu acho impressionante a cena dele chorando, cara. Muito bom, cara. É muito bom. Cara, não, mas voltando na minha linha de pensamento. E os atores que estão... Não, volta na sua linha de pensamento, porque a minha já foi, cara. Então, o que eu queria dizer a princípio, antes do Susi, né, colocar tudo no liquidificador... é de que os filmes que têm esse foco mais cult, mais artístico, eles estão se superando cada vez mais nos roteiros, cara. E esses filmes que têm um apelo mais popular, cara, estão ficando pra trás, velho. É só nego mercenário mesmo, querendo fazer pra ganhar grana, tá ligado? É, você vê isso aí no, nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Estão refazendo essa... Ah, para. Tinha, cara, sou eu, né? Vai sair agora em abril o seriadinho novo. This is a new war. Então, qual que é a nota de vocês aí pra Cavaleiros? Qual a nota de vocês pra Anjos da Noite 4? Olha o ato falho. É, vamos dar nota pro O Despertar, quarto episódio do Anjos da Noite. Eu tô esperando, boa coisa, sem criar expectativa. Eu vou dar uma nota um pouquinho maior que o Drive, vai. Vou dar 8,5 pra ela. Primeiro por causa da Kate, segundo por causa da franquia, que a franquia merece, porque de 3 filmes que eu já vi, 2 são bons. Então eu tô esperando coisa boa, assim. Sem criar expectativa, eu vou pro cinema feliz e eu espero nesses 80 minutos ficar feliz também. Então eu vou dar um 8,5 pro filme, sim. Pra pagar R$15, R$20 de cinema, é 3D, né? Pra pagar 25 conto de cinema. Sala IMAX, assistir então aí é 30 conto, né? É, vai, vamos... Então vamos pro IMAX. R$30 pra 1h20, velho, por 20 reais... Por 20 reais eu me satisfaço em meia hora. A gente só foi no Thor, né, Sussi? Porque a gente foi convidado e porque encheram o nosso rabo de suquita, né, cara? Exatamente. Mas a verdade seja dita, eu sou super fã da série, então eu tenho que dar uma nota justa e alta. Vai ser 1.4. Olha, eu vou anotar, cara, porque parcialmente eu vou concordar com você nessa nota. Eu não vou dizer que eu vou dar uma nota assim tão baixa, cara, mas pelo que eu vi no trailer, cara, meu, sabe, todo mundo se preocupa em fazer algo diferente pra continuar chamando a atenção da galera, pra continuar revisitando alguma determinada franquia, né? Isso eles fizeram com Homem-Aranha, fizeram com Transformers, de algum jeito ou de outro, pra melhor que seja pra pior, eles tentaram mudar algo pra continuar mantendo alguma novidade no ar. E eu tô achando que Anjos da Noite, como ele é um filme pro público, né, que assim, mais pipoca, né, digamos assim, ele não conseguiu fazer isso, cara, porque apesar que eu tô vendo essa Kate Beckinsale uma puta de mais gostosa, mas, meu, é a mesma roupa preta, são os mesmos efeitos visuais sem, sabe, pelo que eu noto, evolução nenhuma. A única coisa diferente que eu vi no trailer é que é um lobisomem de 4 metros, né, cara? Que os caras realmente queriam investir no tamanho da coisa pra ficar maior, só isso, cara. Então minha nota é 5, tá? Que 5 pra mim é uma nota baixíssima pra um filme. 5 pra mim é nota de filme que você só vê em home video, cara. Na minha opinião. Então... Sabe o que vai ser foda? A gente assistir essa porra desse filme e no meio do filme tem aquelas entradas de comercial, sabe? Sabe quando fica tudo preto do nada? Puta, aí é derrota, né, cara? Aí o filme tá assinando a derrota, né, cara? Bom, se eles fizerem um Anjos da Noite 5, que eles ressuscitem a Rona Mitra e que façam um filme junto com a Kate Beckinsale, aí eu vou dar nota 10 com certeza, velho. Oh, aí sim, aí eu subo a minha pra 12. E se tivesse cenas lésbicas entre as duas, melhor ainda, né, Sus? Aí eu só tô manjando dentro do cinema, cara. Só que vocês não entendem. Eu juro que eu vou fazer de um tudo pra nesse 5, então a Christina Hendricks tá no elenco, cara. Ai, cara. Tá bom, então. É, vou mandar um e-mail pros caras, cara. Por que não, né? Vai que é ideia, né? Vai que. A média aqui do filme ficou... Cara, não chegou a 5. Ficou em 4.96, cara. Essa é a nossa nota de expectativa pelo trailer do Anjos da Noite. Lembrando que porque o... Porque eu fui bonzinho, né? Exatamente. O Neto aí deu uma nota altíssima pro meu gosto pra esse filme, cara. Mas enfim, Anjos da Noite e Drive, ambos lançaram nessa última sexta-feira, dia 2, né? Recomendadíssimo, não só pelas nossas impressões aqui, o Driver, né? Mas todo esse hype das indicações ao Oscar, dos prêmios que ele ganhou lá em Cannes, da galera aplaudindo por 15 minutos, que seja. Então acho que, nem que seja por curiosidade, vale a pena conferir o Drive. O Anjos da Noite, né? Por sua conta e risco. Uhum. Mas enfim, Neto, você tem algum jabá pra fazer? Eu quero fazer um jabá, acesse nerdrops.com, porque o .com.br tá fora do ar. Exatamente. A gente teve algum problema, né, no digamos assim, uma confusão de boletos com ex-integrantes dos programas, mas espero muito em breve estar corrigindo o problema do domínio.com.br. Enquanto isso, cara, fique com o ponto com que você não vai estar perdendo mais nada, né, cara? Só você vai estar digitando menos ainda, né? Então, na economia de dedo, por que não, né? E, sei lá, gente, eu tenho um canalzinho no YouTube com uns reviews de games, que se alguém tiver interesse aí, é só procurar lá, J. Simão Neto, no YouTube, que você vai achar meu canal lá. Dá uma olhadinha lá, tô brincando bastante lá. Quem quiser te achar no Twitter... J. Simão Neto, @JSimãoNeto. É isso aí, no link. E Facebook, mesma coisa, J. Simão Neto. É tipo Shoptura essa porra agora, é isso? Só falta aquele gordinho de óculos que vende aquelas vapes genéricas no maior... Caralho, meu Deus, eu tô arrancando concreto com jato. Você já viu, né? Perdi meu dedo. O papo tá muito bom, mas agora é hora de falar de TechPix. TechPix é foda. TechPix, né? Você ainda não tem a sua TechPix? Continuem assinando aí o feed do Nerdrops, que em breve novidades virão. Trailercast, que é um feed diferente, lembrando que a gente, né, considerou os ouvintes, e pra não gerar bagunça, o feed do Trailercast é separado do Nerdrops. Amiguinhos, façam como eu, encham o saco desses caras pro Nerdrops voltar ou não. Ou não.